torre 5626. 5626, parte final de 5 milhas. Volta 5 milhas, 5626. Pronto? Pronto. Mantém 28. Line up and wait, 283. Roger, line up and wait. Tango, tango, solo, 1-5, livre à esquerda, antes da alfa, chame solo, 1-2-1, décima 1. Vento 250 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. 1.003, aguardando pista livre, 5626. 10-3-2-8-3, after takeoff, maintain heading to 2,500 feet, clear for takeoff runway 28, wind 260 degrees with 6 knots. Clear for takeoff, maintain runway heading to 2,800. Livre pouso na 28, vento 250 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na 28, tipo 626. 10-3-2-8-3, airborne at 1-6, call departure 119 or decimal 8, have a good flight. Departure 119 decimal 8, 3-2-8-3, bye bye. Salvador Tripi 9959, no ponto de espera, pronto. Gente, ali mantém. Ali mantém 9959. Solo A118, livre à esquerda, antes da alfa, solo 121, décima 1. Esquerda, antes da alfa, 211. 959, livre decolar da 28, após decolagem mantém pro até 2.500 pés, vento 250 graus, com meia dúzia de nós. Livre decolagem após 2.500 pés, curva direita, 9959. Decolado 1220, controle 119.8, bom voo. 198, obrigado, senhor. Salvador, boa tarde, Gol 964, vai passar o 364. Gol 64, cheque o trem, livre pouso na 28, vento 250 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. Gente, Gol no 0 no 3, está baixado checado, livre pouso, pista 28, Gol 964. Hoje na 63 do nosso 5 tá na escuta do solo. E por gentileza, module agora no, na 1219. Siga. 4463 na 12119 agora, modulo na 12119, já recebi a DLA, ok? Solo 24, livre à esquerda, antes da alfa, chame solo 12119. Liga. Sim, Salvador Eliel, 180, Golfo 677, decola pista 28, curva à esquerda, saída da El Coral, controle 1, 19.8, transponder 5071, 4463. No portão 9, chantrão. É 36142, não é isso? Quatro táxi um dia portão 612. O Ocean é 6142, só um instante a cópia, o ajuste no 013. Module na 1219, por gentileza. Oceano é 6142, pronto pra cópia. Salvador Recife 350, para o Recife 58, decola pista 28, curva à direita, saída Aron, direto Recife, controle 119.8, transponda 5457, o Oceano é 6142. Informo que após a decolagem vai manter proa até 2500 pés. Puca não existe para a saída da 28, o 6142, é a saída Aron. Então, 1142, eu vou coordenar com o controle, mas talvez ele não autorize. Salvador, muito boa tarde, Xenem 6326, final 28. 6326, cheque o trem, livre pouso na 28, vento 230 graus com 7 nós, altímetro 10 no 3. Já por na 28, 6326, informará. 6326, informa o bando de urubus à direita da pista no terço médio. Ciente, grato. 1142 é o solo? Saída Aron, direto Recife, ok? Permanente Aron. Salvador, 6315, na pole position, posicionamento. Autorizado, 6315, vai fazer o pushback com a cada voltada para a cabeceira 10. 6315. 6315. 463 é o solo Salvador. Informo que após a decolagem vai manter a proa até 2.500 pés, ok? Pushback e acionamento de táxi. Na 6326, solo 31, livra à esquerda, táxi via Índia, montanha da Índia. Vai livrar à esquerda, táxi via Índia, na confiança, na 32. 6326, estende e chama solo em 1-2-1-1. 1-2-1-1, 2-1-9. Agora só a Terra 1219, só para lhe informar. Tem 2000, seu portão de número 1, assim que a companhia iniciar o táxi, para chegar até a pole position. acabou de livrar a retaguarda, está autorizado para ficar com ele. Inicial push. Chame para o táxi. Siga na Lima, Mike, chame na Quebec para cruzar o freio. Zuno 53 para o Galeão, prepare a Arbórea Guaricota. Cruzado, Sango. Cruzar a pista 1735, ao estacionar a frequência livre, boa. Táxi, Oceania 63, está com 171 a bordo, 4 horas e 18, alterna Galeão. Oceania 63, 15, direita, siga via Juliette Alfa, no ponto de espera da 28, chame a torre 1895, ajuste 1003, bom voo. Direita, Juliette Alfa, 2295, ponto de espera da 28, gente, trip para Petrolina, agora de cópia. Mas o 4463 com Tônio Pátio, sigo a Avianca, no ponto de espera, torre 1895, cabeceira 28, ajuste 1013, bom voo. 193, pronto, cópia. Por gentileza, chama a 219 para cópia. Para cópia, 3193, autorizado Galeão, nível 360, via uniforme Zulu 1-0. Decola da pista 28, mantém proa até 2.500 pés, Após curva esquerda e segue no perfil da Dael. Após Dael Leda e após Leda transição Motiva. Controle Atari 199.8, transponder 5451. Nós três cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Salvador 967. Galeão, prepare a Dael e aguarde cópia. Trip 5490, escuta para cópia. Prossiga, escuta. Utilizado Petrolina, nível 200. Decola da pista 28, mantém pro até 2500 pés. Após curva à direita, no perfil da saída Momo, após Momo, voa direto Petrolina. Controle opera em 199.8, transporta 5433. Tenho autorizado nível 200, utilizando a pista 28. Quando a pista 2000, curva à direita na Momo, após Momo, está autorizado voar Petrolina direto. Supercontrole 198 e aciona a transponda 5433. Correto, trip para pushback e acionamento. Vai chamar, 5490. Felipe 03, prossiga. Salvador, Xenem 365, ponto espera na 28, pronto. O Xenem 6315, livre, alinhar e decolar, pista 28, vento 210 graus, 07 nós. Alinha e decola, 28, 6315. 315, só confirmando, após a sua decolagem, manterá pro até 2.500 pés. Ciente, 6315. Série 4065, escute a Romeu e aguarde cópia em 121.9. Uma linda cola, pistola 28, vento é 210 graus, 069. Grato, 6315. Azul 4463, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 4463. Saída da El. Após da El Leda, após Leda, transição ótima. Interceptando Polo Zulu 10, bridge de Polo Zulu no meio, assim conforme roda. Controle opera em 199.8, transporta 5505. Chame para pushback, senhor. Salvador, não está 6196, posição 04 para o seu. Gente, ali mantém a pista 28, azul 4463. 6315 decolado aos 43, chama controle em 199.8, bom voo. 198, gravou. Sete, escuta para a cópia. Out. Autorizado Galeão, nível 360, de uniforme Zulu 10. Decola da pista 28, mantém pro até 2.500 após curva à esquerda no perfil da Dael. Após Dael Leda, após Leda Motiva para interceptar a via. Controle Salvador 199.8, transponder 5506. Salvador 360, Zulu 10. Decola da 28, mantém a pro até 2.500, curva à esquerda Dael Leda Motiva. Chamado Leda Motiva, Zulu 10. 4.967, chame para puxa. Livro decolar de pista 28, azul 4463. Olimpo 03, na escuta do solo. Confirme por gentileza a radial e distância do início do sobrevoo. Do 4463, decola dos 46, chama controle em 199.8, bom voo. 198, muito grato, boa tarde, azul 4463. Que é com o Vitor na escuta da torre? Que é com o Vitor na torre de Salvador. Sou eu, Papai Romeu, Mike, é com o Vitor. Que é com o Vitor, tráfego avistado, livre pouso, pista 107, vento 200 graus, 0 menos. Livre pouso, Mike, é com o Vitor. Confirma parte mais do Vitor, parte 4? Parte 4. Sente. Vitor. Salvador, siga via Juliette Alfa, no ponto de espera da 28, torre 1895. Ajuste 63, bom voo. Juliette Alfa, portanto, 1895, mais 1.000. 03, é o solo voltando. Olhemos, me confia por gentileza, a intenção do sobrevoo na BR-204. O senhor informou radial 160. 160 é no mar, não? Mike, é com o Vitor, solo controlado, os 4-8, taxi até o FAT 4, é, porra, quando no corte de frequência, um bom dia. A intenção do voo visual, não é isso? Crescente. passa para outro contato. Tan 3193, quem chamou? Tan 3193, livre linha e decolar pro 28, vento 210 graus, 0 menos. 3193, tô confirmando, manterá a proa, faz a decolagem até 2500, fez. Chame 121, corrigindo. 118, décima 954. Ajuste padrão, bom voo. Ok. Quatro circuitos de alfa, ponto de esperança 28. Quando lá, chama todos os salvadores para 2295. Fique em casa, uma boa tarde. 220174. Cruzado Ilhéus, nível 240. Decola a cabeceira 28, mantém pro até 2500, após curva à esquerda no perfil da saída da EL. Após da EL LED e após LED é direto destino. Controle opera em 119.8, transponda 5503. Correto, gol 207, para perceber que é o sete 102, controle 119.8. Zona 93, decolada 54, chama controle em 119, decimal 8, bom voo. 98, autorizado o cruzamento da pista principal. Mantenha a posição na delta, dê passagem ao avião que apoie e siga até a cabeceira 28. Para informação, após a decolagem da cabeceira 28, manterá proa até 2500 pés, quando então curvará à esquerda e seguirá em rota, aguardando instruções do controle que opera em 19.8. Júlia, quando na ponto de espera cabeceira 28, seguindo a Bianca, transfere 295, ajuste 1003, bom voo. Para interceptar a radial 160, conforme foi informado anteriormente. Só confirmar o qual trouxe para a locada? Vitor Charlie, chame 1-2 anos desse malado para a cópia, por gentileza. Juliette, Vitor Charlie, está pronto, cópia? Autorizado para a vitória da conquista, nível 1-0-0, uma centena, da cola da pista 1-7. Primeira curva à direita, competição da saída coral. Controle aparem 1-9-8, transponda 5-4 na meia. Charlie, por gentileza, modifique a saída para Arbor e após Arbor, direto Vitória da Conquista. Correto, Juliette, Vitor Charlie, no pátio 5, para acionamento, firme a torre em 1-9-8, décimo ano 5, ajuste padrão, 0-3, bom voo. Bom abraço. Vitor Charlie já acionado? Gente, já pode para o táxi do Juliette Vitor Charlie. Simões, volte para 1-7-2-1-1-8-2-1. Prevista você acionar 5 minutos antes do horário do slot. Juliette, Vitor Charlie, chame para o acionado. Corre, Oscar Hotel Kilo, baixar travado, final 28. Pode para o Hotel Kilo, continua a aproximação, tráfego da nova estado, guarde autorização de pouso. Vento é 210 graus, 079, altímetro 613. Pronto no ponto de espera, Oceaner 6142. Oceaner 6142, mantém o ponto de espera. Mantém 6142. Hotel Kilo, tráfego avistado, livre pouso, pista 28, vento 220 graus, 07 nós. Gente, livre pouso, Oscar Hotel Kilo. 4065, Alcelo Rotana. Eu tenho o pushback posicionando a cauda da aeronave na saída do pátio 3, ok? Com a cauda voltada para o pátio 3, empurrando a aeronave para dentro do pátio 3. Aguarde em aproximadamente um minuto, Gol 2097. Assim que ela passar a retaguarda e livrar o setor, será autorizado o seu push. Pode falar até o quilo, solo ao 02, livre esquerda, chama antes da Alfa, solo em 121, decimal 1. Esquerda, 121, Oscar Hotel Kilo. Corrigindo, é 1219, Oscar Hotel Kilo. 219, Oscar Hotel Kilo. E o 4065, é até a saída do pote 3, assim você não vai ter condições de fazer o táxi. Canamé 142, alinha e mantém a cabeceira 28. Alinha e mantém a direção, passei. Opa, o senhor me chama novamente que eu autorizo. Senhora, vai para passar até agora. Atenção, nós vamos lá, eu chamo a nossa carteira. Informada aqui, o cara que está aqui. Contatando o Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, siga via Alfa, Juliette, contorno e o pátio principal, chame na Lima, para seguir até o pátio 5. Alfa, Juliette, pátio principal, vai reportar na Lima, Oscar Hotel Kilo. Solo 967, para o push no 02. Solo 967, setor pushback, coordenando com a equipe de solo, posicionando sua aeronave na Taxway India, com a cauda... dentro da Taxway India. Corrente com a equipe de solo e chame para o táxi. Ok, atualizado o push com a cauda na linda India, 503 a linha, mantém 28. Oxana 6142, decolador 04, chama controle em 199, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, uma boa. O 4065, tá aeronave que eu vou passar essa retaguarda. Já acho que liberou a retaguarda, tá autorizado. Continuar com o push até a saída do pátio 3, chama para o táxi. Chama quando pronto. Os caras estão aqui do Siga Lima, Mike, chame na Quebec. Limpo 03, confirma, pronto? Autorizado a linha e manter cabeceira 28. Autorizado 207, pushback, acionamento, original, W, retaguarda, chama táxi. 510 e após pro, curva esquerda, comprou a sul, aguardando para interceptar a radial. Olimpo 03, livre decolagem, pista 28, vento 210 graus, 07 nós. Ok, tá, livre decolagem para o Olimpo 03. Bom, 967 para o Tarno, aí 187 a bordo, com 23 horas e meia. Bruno 967, siga via Juliette Alfa no ponto de espera do 28, Torre. Mano Noite 295, Caio 1003, bom louco. Juliette Alfa, 295 a Torre, padrão 1013. Dado cruzamento da pista auxiliar, Oscar Hotel Kilo, está assinado a frequência livre, boa. Azul, parceiro, 65, quando já está, que é o V de 120, 3 horas de conversa, não é dano de drama. 4065, aguarde boa, pode seguir até o ponto de espera da 28. Quando lá, 1895, ajuste 63, boa. Vai seguir o gol, quando lá, com a espera 18, 95, boa. Limpo 03, nem colado 08, chama controle em 119 decimal 8. Controle 119 decimal 8, limpo 03. Gol 207 para o campo, 742, salva a rua. Gol 207, controle 4, sigo azul até o ponto de espera da 18. Quando lá, chame a torre 1895, ajuste na 03. Repita o POB, por gentileza. 074, vai seguir o azul aí, chamando o torre lá. Bravo, só alegria, prossiga. E daí, mapa Salvador? Leão, aguarde no 209, Tangre, bravo, só um minutinho. é o Condor 22, estabilizando o final ILS 28, baixar travado visual. Vicente Condor 22, livre pouso, pista 28, com vento 220 graus, meia dúzia nós. Tem livre pouso na 28, Condor 22. Então é o gol 967, está no ponto de espera pronto. Vicente, mantém o ponto de espera. Vai manter. Kilo Delta, aguarde copy em 1219, por favor. Aqui que é cuidado possível. Tenga Bravo 0137, Acione, 21895, para proa direta, vem rimar para aqui, para Salvador. Agora uma boa tarde, então 3154, sinal elétrico, foi pista 28, passou agora, usar nossa escuta. Boa 2. Salvador, boa azul, parceiro.